Seção 30. De Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Caminhante e a Espada, de Esopo. Achou um caminhante uma espada bem guarnecida em meio da estrada. Perguntou-lhe quem a perdera e deixara ali. Calou-se ela e esteve queda. Depois, sendo outra vez perguntada, respondeu: ninguém me perdeu a mim, ainda que me vês lançada neste chão. Antes, eu fiz perder a muita gente, que dando ocasiões a brigas, matei alguns homens, de que resultou ficarem perdidos os matadores, e os mortos mais perdidos, se não estavam em graça, porque caminharam para o inferno. Moralidade. Por esta espada entendo os homens desalmados e mexeriqueiros, e que enganam a gente moça por maus respeitos, levando-a a casas de jogos e outros piores, levesiando-os da obediência de seus pais, porque estes matam mil vezes famas, honras, fazendas alheias, e também vidas e almas dos com que tratam juntamente. Finde O Caminhante e a Espada. Fim de Fábulas de Esopo, volume 2.